um assunto muito interessante este de transportes, porém implica em vários meios de transporte, exigindo um certo tempo para analisá-los, dizer as suas vantagens e desvantagens. No entanto, eu vou dizer alguma coisa sobre eles, que se tecnicamente eu posso dizer que sou uma leiga, mas como usuária deles, eu posso dizer alguma coisa que eu sinto. Eu acho que o tipo ideal, não tanto como luxo, mas como necessidade, é o carro, o automóvel. Porque o automóvel é rápido, não tem assim o tamanho de um trem, exige maiores cuidados e também é um tipo mais popular. Não é que o carro, eu acho que o carro seja de elite, seja um veículo destinado à elite e que o trem seja destinado ao povo, à classe de renda mais baixa. Não é por isso. É porque ele é mais cômodo justamente para as pessoas de mais idade, para as pessoas que têm certas deficiências em andar e pessoas que têm que exercem funções e residem distante do trabalho, o carro é muito mais rápido e mais ao dispor da pessoa. É verdade que há o táxi também, né? Mas esse não tem a toda hora que a gente deseja. Há horas, como se chama, do rush, que é muita gente à procura de táxi e às vezes até em países adiantados, como eu digo, adiantados, eu não sei que eu considero a minha terra também adiantada. Mas ultracivilizado, principalmente que fabricam até os carros em grande escala, como na Itália, e nós sentimos deficiência no serviço de táxi, principalmente quem viaja, não tem carro próprio. Esse seria o tipo preferencial de transporte para mim e para as pessoas, eu acho que estão em minhas condições. No entanto, o ônibus, que também é um carro em uma dimensão maior, mas que não deixa de ser também um carro, não é? Com motor tudo parecido com o automóvel popular, contém maior número de pessoas, portanto satisfaz mais a comunidade, a operários, a empregados de lojas, de escritórios, a funcionários de repartição e até para passeio. Eu conheço moças que vão até o fim da linha dando passeio no ônibus com o namorado. Isso que é uma coisa ideal, entendeu? E conheço também pessoas, inclusive professoras, que não querem trabalhar em escola perto de casa porque disse que não tem oportunidade de fazer uma higiene mental. E até a mim, quando fui diretora de grupo, pediram transferência, morando pertinho, vizinho ao grupo, lá no Pina, naquele lado ali no poste, pediram transferência para a Casa Amarela, bem distante, exigindo dois ônibus para ter a oportunidade de andar em ônibus, quer dizer, arejar a vista, porque também o carro, a gente vai vendo paisagens assim, diferentes, pessoas que estão passando, ou vão a passeio, ou vão a negócio, e isso deixa de ser um espetáculo interessante e agradável do que sair de casa. Dos afazeres domésticos de dona de casa, imediatamente vai para outra obrigação, que é de ensinar, lidar com crianças, volta novamente para casa, quer dizer que não tem aquele lazer que o ônibus oferece a essas pessoas, apesar de se falar tão mal de ônibus. Mas como eu ando pouco de ônibus, eu acho muito interessante quando passo na rua, e melhor seria que não houvesse tanta zoadeira deles, né? Esses, ao meu ver, são os tipos ideais assim na cidade. Agora, para viajar, incontestavelmente o avião. Embora ofereça mais perigos, o pessoal acha menos seguro do que o trem e do que o ônibus, eu, no entanto, acho mais prático. E se analisar bem, a gente vê que existe também desastre com ônibus e com trens. Uma questão de fatalidade, de uma falha de motor, qualquer coisa assim. Mas eu acho avião o tipo ideal. Agora, como eu sou uma pessoa assim, que gosta também de novidades, apesar da idade, eu acho que o helicóptero é uma coisa ideal. Uma cidade, quando fica super povoada, por exemplo, como Recife, como Nova York. Mas eu tenho que citar também Nova York, que eu conheço de perto, e outras cidades assim, em movimento extraordinário, como Chicago, Filadélfia, e São Paulo, Rio, Recife, podemos também considerar o trânsito já muito difícil, porque aqui, entre nós, as ruas são estreitas, né? A maioria vem do século passado, né? Quando não havia essas avenidas que estão sendo abertas agora, tantos viadutos e pontes que não havia isso tudo, o helicóptero seria de grande valia. Eu, se fosse, que é impossível, né? Mulher administrar esse país, mulher não tem vez para essas coisas. Então, a dona de casa tem vez e dizem que é a função principal dela, onde eu acho que não. E a mulher hoje já está em condições, eu não digo de competir com o homem, porque eu sou contra esse ponto de vista da mulher rivalizar com o homem, não. Cooperar com o homem, isso. E então eu tenho certeza que elas, quando tomassem conta assim, de um governo, né, no Brasil, em qualquer outro país, e obrigaria os proprietários desses apartamentos, desses prédios, desses arranha-céus, a ter uma pista em cima para os helicópteros. Rápidos e, me parece, que mais seguros. Tanto assim que eu leio notícias sempre que eles estão viajando de helicópteros. Muito mais prático. Desce no edifício, depois no elevador, e também é um meio de transporte mais civilizado que a escada, não é? Mais rápido, e então está no seu gabinete de trabalho, né? E seria muito interessante o helicóptero. Seria uma ideia que poderia se aproveitar. E será? No ano 2000, nós teremos vários helicópteros no Recife. Sempre uma sonhadora e um idealista, apesar da idade. Outra forma também, eu acho que muito interessante, e que eu vi muito na Europa, principalmente na Bélgica e na Holanda, países pequenos, é a motocicleta. Eu vi freiras andando em motocicleta, padres nem se fala, pessoas de idade e jovens, então, uma quantidade calculável. Da gente olhar assim e ver 300 motocicletas, perdi a conta. Diziam, a Cicerone dizia que eram uns 250, 280, 300. Tem pontos especiais de estacionamento de bicicleta. Eu achei aquilo um encanto, mais rápido, menos gasolina, mais rápido para quem anda a pé, né? E também quem anda a velocidade, né? A motocicleta compete com o carro, né? E mais barato, mais prático, até o estacionamento da motocicleta não ocupa o lugar de um carro. Na verdade, assim, se fosse jovem, eu penso que eu teria uma motocicleta. Como eu adoro viagens, e continuo a adorar, e posso dizer que conheço quase todas as partes do mundo, desde a minha terra, que eu tenho a obrigação de conhecer a parte sul do país, norte, nordeste, o norte, infelizmente, ainda não conheço. Não conheço Amazonas, Pará. Eu tenho muita vontade, tenho fé em Deus e muita esperança de um dia conhecer. Mas conheço todo o Brasil, conheço países da América do Sul, conheço Europa, conheço Ásia, países da Ásia. posso, então, dizer que há um meio de transporte que eu, além do avião, que eu admiro muito, é o navio. No avião, por ser uma viagem mais rápida, eu já fui até a Europa em navio, navio francês, Louis Lumière. Por ser um navio menos rápido do que o avião, a convivência é maior. A vida quase se forma até uma família, faz-se até amizades, e até perduram nos endereços, e depois até troca de cartões, visitas, quando a gente volta, retorna àquele país, o que o avião já não proporciona. A gente anda no avião rezando jaculatório e pedindo a Deus chegar no outro lado. E é de observar, porque eu estou aqui falando as vantagens e desvantagens. Quando eu vou ao aeroporto receber qualquer pessoa e vejo a fisionomia das pessoas que descem, a gente sente uma sensação de alívio nas fisionomias. E umas ainda de temor, pálidas, porque realmente é uma viagem muito, muito cheia de perigos ainda. O navio também tem, o navio afunda, mas é muito raro isso. O automóvel, há sempre uma perspectiva, um desastre de automóvel, de trem, em terra firme, segura, e o avião é no ar. Eu penso que seja isso. Quando eu viajo, eu não penso nisso, senão eu não viajava. Eu só penso em perigo quando desço do avião, mas vou rezando a viagem toda, para que tudo transcorra bem. Graças a Deus, nunca assisti desastre, até hoje, em espécie nenhuma de transporte. E conheço tudo. Agora, falar de trem. O tipo de trem é um tipo que eu não gosto muito. Vou dizer. Não sei, há muitos anos que eu não viajo de trem. Mas a minha primeira viagem, realmente, menina, foi de trem. Aqui a Alagoas. Levei metade de um dia. Não havia restaurante. Como hoje há. Se havia, eu não vi. Levava-se a comida toda empacotada, geralmente, com sanduíchezinhos, bombons, uma coisa. Não havia gabinetes sanitários. De sorte, com uma viagem muito inconveniente, muito vagarosa. Embora haja outras pessoas também, outros passageiros, mas não achei a comunicabilidade tão grande como há no, como se chama, no ônibus, no navio. Principalmente no navio. No ônibus não, porque também a viagem é rápida, não é? No navio. E o trem também não é uma viagem tão longa quanto o navio. Talvez seja devido a isso. Não haja muita comunicabilidade, né? E o trem... Agora, teve um trem que eu adorei. Um trem Japão. De Tóquio a Osaka. O trem de aço. Quando a gente toma o trem e experimenta aquela sensação de conforto, de novidade, e também de restaurante. Ali a gente não vai para o restaurante, a mesa é ali onde a gente se senta. Tudo tão decidido, tudo tão rápido, tudo tão claro. A gente se sente tão bem que quando dá de si já chegou no lugar. Aí já tem saudade de saltar do trem. Mas foi o único trem no mundo, nem mesmo na França que eu viajei, fiz questão de viajar em trem, porque a gente viaja, quer conhecer todos os tipos, né? Viajei da França à Bélgica de trem. Minha filha, tinha muita diferença dos trens daqui. Parecidíssimo, irmãos. Na Itália, a mesma coisa, irmãos. Também países latinos, né? Deve ser o mesmo tipo. Que novidade, não tem. Mas no Japão, encantou-me o trem de aço, trem elétrico. É uma coisa, como os jovens gostam de dizer, fora de série. Submarino, também, quem gosta assim muito de viajar como eu, e também de uma família de tios que fizeram parte da Marinha, né? Teve dois tios. Um foi tenente da Marinha, morreu na revolta de Floriano Peixoto, e o outro morreu há pouco tempo como almirante. Quer dizer que minha família, Jurema, foi muito ligada ao mar. Eu sou uma grande admiradora do mar. Fui condecorada aqui na Praça Pública com uma amiga da Marinha, adoro mesmo o mar, né? Dizem que é uma paisagem monótona. Eu não acho monótona. A convivência dentro do navio, além da convivência, também o horizonte, a gente sempre vê terras, vê gaivotas, tem a sua beleza, o mar também. Tanto, tem tanta beleza quanto a terra, né? A beleza está nos olhos de quem vê, de quem ouve. O submarino, já tem visitado submarinos, achei um encanto. Principalmente assim, dentro d'água, é certo que a gente tem uma sensação de prisão no mar, né? De sufoco. Porém, é uma novidade. Fiquei assim, fundo do mar, achei adorável. Um submarino que veio aqui ao Recife, eu me apressei logo em ir fazer a visita, outro no Rio de Janeiro, fui também visitar. Esse submarino. Como é o submarino? O submarino é como se fosse um cano. Eu não digo as coisas, como especialista, como entendida, é sempre como uma leiga, não é? Uma liga. Mas é feito assim, então, assim, meio abobadado, ele não é reto, é meio abobadado, compreendeu? Meio escuro, não pode deixar de ser, meio escuro, entendeu? É uma sensação assim, um pouco diferente de quem vive e labuta em terra, entendeu? Mas tem, eu não sei se chama escotilhas, não é? Tem os vidros. E através dos vidros a gente vê o fundo do mar, quer dizer, vê as águas. Fundo do mar não, porque o submarino não desceu até o fundo do mar, é um passeio. Mas vê do lado, vê as águas ao redor. E ele não tem como navio aqueles apetrechos exteriores, só tem também um cano que sobe, e o indivíduo começa a olhar através daquilo. Não sei o que, deve ser uma lente, qualquer coisa aí, né? E oriente, não sei, porque isso eu não vi. Só vi assim, externamente. Agora, quando ele desce, aquela parte de cima, onde se anda e eles recebem as pessoas, aquilo tudo se fecha para o navio penetrar dentro d'água. Mas navio não, submarino. Esse, aos meus olhos, né? E também a gente, quando vai, assim, visita, a gente percorre todo o submarino, mas a gente não tem tempo suficiente. É uma viagem assim rápida. É um passeio, uma visita rápida, de assim, meia hora, uma hora no máximo. Entendeu? E sempre acompanhada pelo filho de criança de escola. A gente já orientando, já com receio de qualquer coisa, né? Com os filhos alheios, né? Mas que eu achei interessante o submarino, achei muito. Ah, barco, também já andei de barco. Já aqui no Recife, antes de haver esse navio Garcia Dávila, esteve aqui uma francesa que veio para o Colégio Eucarístico, jovem ainda, mas não ficou no Recife. Porém, mas mestre de Eucarístico, onde eu me eduquei, me pediram um passeio original. Então, eu sugeri a lancha, uma lancha, para conhecer o Recife através dos filhos. O meu marido trabalhava na alfândega, ele conseguiu, do inspetor da alfândega, uma lancha. O marinheiro, tudo, e demos um passeio adorável. Pelo Capibaribe, fomos até a Madalena, mais ou menos o percurso do Garcia Dávila fiz, que eu também fui nesse passeio. Parece que estou em todas, né, cara? Eu fui no Japão, fui à China, Hong Kong, tudo aquilo, eu vi os chineses, é um país super populoso, na verdade. Então, os que não estavam satisfeitos em viver lá, na ocasião que eu estava, eles desciam então pelas encostas para atingir Hong Kong, entendeu? Eu então assisti e vi os mais variados tipos de raças humanas através dessas minhas viagens, inclusive os fugitivos chineses. Entendeu? Também tive em Hong Kong, gostei até imensamente. Tive na Índia, tive 3 vezes em Israel, 4 vezes em Paris. Ele é uma pessoa que conhece muito. E viajando assim, eu tenho que conhecer os vários tipos de transporte. Né? Embora. Motoristas, um assunto. Eu não sei se pela minha comunicabilidade, eu me comunico muito facilmente, eu julgo isso, não sei se é pretensão minha, eu não tenho que dizer dos motoristas. Muito bem, não tenho que dizer dos passageiros. Quando eu andava de ônibus, quando eu andei de trem nessa vez, eu vou dizer, não sou aqui como fora do Brasil. Nunca tive problema de motorista, nem nunca assisti problema. Agora, o problema que existe, e não, eu acho que não se pode evitar, principalmente nas cidades assim, ambientadas, progressistas, como Recife, são as filas. Então, é outro assunto, já não é outro. É relacionado ao transporte, mas não é o transporte, não é verdade? Vai em demanda ao transporte. Aí é difícil conseguir o transporte. Então, aquelas filas numerosas, as pessoas maldizem muito, se queixam da vida, põe um olho comprido em quem passa no automóvel. Né? Bem poucos oferecem carona, porque também estamos numa época de tanto perigo que a gente não sabe quem cuida do carro. Aí já não é o espírito de caridade que está falhando. É a prudência que aconselha você botar qualquer pessoa dentro do carro. Né? Mas que as filas, não só para transportes, e isso é bom frisar, e é mais dolorosa ainda, na porta dos institutos, é triste. Pessoas doentes, com 4 horas, 4:30, 5 da manhã para a fila, para conseguir uma entrada. E assim também quem vai para o interior e tudo, e para os arrabaldes mais distantes. Até para o interior, eu estou até exagerando um pouco. Eu não acho, mas na rodoviária, que é um serviço, aliás, bem organizado. Também tenho viajado muito, no onde para o interior. Eu sou uma nômade, descendente de índio, autenticamente brasileira, entendeu? Eu adoro viajar, mas na rodoviária não encontrei problema nem de malas, de transportes, dos empregados de lá, dos carregadores, nunca encontrei. Aliás, nunca encontrei, nem navio, nem avião, nunca encontrei problema, graças a Deus. Porém, eu considero um grande problema as filas, quaisquer que elas sejam. Isso eu acho que os governos poderiam atenuar isto, dividir ou espalhar, parece que já estão fazendo, mas espalhar em maior número os postos de atendimento, os ônibus também. Agora, quanto aos ônibus, eu não tenho nem solução a dar, porque os institutos, eu acho, é prioridade aos doentes. Em vez de pessoas que é caso de urgência, fica lá no fundo da fila. Isso, essas coisas ocorrem em todos os lugares, mas que eu não vi. Eu tenho viajado muito, mas não conheço as filas que eu conheço aqui no Recife. Não sei se é porque eu moro aqui, inclusive apagamentos. Mas que o governo parece que está resolvendo através de cheque salário. Você está recebendo bem. que será bem interessante, atenuará o problema. Agora, falta falar que ia ser muito interessante, era a diligência. E eu só conheço a diligência nos filmes americanos, aqueles filmes antigos, já de Faroeste, de A Diligência, um pouco diferente da diligência que eu vi aqui no museu, de Petrópolis, né? No tempo do Império, a diligência também não era para o povo, né? Era mais a classe abastada, a nobreza, a nobreza que se utilizava daquelas diligências forradas de veludo, como eu vi no Museu dos Coches, no Museu do Coche, em Portugal. Todo aquele tipo, posso dizer, a evolução do transporte antigo. Até do, não é nem propriamente diligência, é uma espécie de, é uma casa, uma coisa assim, um quartinho, uma coisa, eu não sei bem definir, com uns palcos e com as travezinhas, então nos ombros de dois homens na frente e dois atrás, geralmente escravos e negros, pretos, tá, que carregavam os senhores, que chamavam palanquim. E para mim, acho que não, a forma mais primitiva de transporte é ter sido cavalo. A segunda deve ter sido palanquim. Quer dizer, isso eu estou dizendo, minha filha, na, a minha imaginação, João, imaginação aqui não falta. Então, palanquim, eu acho que depois veio a diligência. Aí depois da diligência, deve ter vindo o carro puxado a cavalo. Primeiro era o homem no cavalo, montado no cavalo. Depois era o homem mandando o cavalo. Quer dizer, com o repique, fazendo o cavalo correr. Eu peguei ainda esse tempo, meu pai era médico, tinha o que chamasse cabriolé, um motorista, todo importante. Até dizem que o de Joaquim Nabuco que usava cartola. Usava cartola. Dizem que o Joaquim Nabuco usava cartola e ele ou o dele usava, ou faz parte do livro dele, o encantamento que ele sentiu quando viu esvoaçar o véu da cartola de um cocheiro. Não era motorista, não era coche, carro, era cocheiro. Ele ficou encantado com aquilo. Agora, eu não quero dizer, eu gosto muito de me cingir a verdade, não é dizer aquilo que eu posso dizer categoricamente, com certeza, né? Eu não sei se era dele comumente, mas ele viu em criança e ficou admiradíssimo. Mas, antigamente, os antigos da Casa Agra, os cocheiros usavam cartola. Tinha também os carros fúnebres. Agora, esse não se tem muita simpatia, né? Porque leva defunto, né? É um meio de transporte para os defuntos. Quer dizer, que progrediu tanto, que dança não levasse em rede. Ah, eu esqueci o meio de transporte, a rede. Isso assim, pegada de surpresa para a gente assim, fazer assim, um sumário de tudo, é tão difícil, né? A rede, eu acho que a rede veio com o cavalo. Porque geralmente a rede carregava gente doente. Quer dizer, que não podia montar no cavalo. Na verdade, também carregado por pessoas. Né? Até contou um episódio muito interessante, de um levado ao padre Cícero, que eu também conheço Juazeiro. Eu conheci a terra do padre Cícero. Rendei minhas homenagens ao padre Cícero, juntamente com o povo. Vi gente de São Paulo, do Rio Grande do Sul, lá, deixando as promessas escritas lá na parede da casa, das lembranças de padre Cícero. Mas diz que este homem que ia, não era um criminoso, não era um doente, neste caso não era um doente, era um criminoso. Quer dizer, naquele tempo se dizia cangaceiro, né? Depois a parada virou para pistoleiro, né? Foi progredindo, tudo para sempre, evoluindo, né? Até a violência. Então, os homens carregando aquela rede, e na rede, um criminoso, um facínora, que ia matar Padre Cícero. Mas quando ele se aproximou da casa de Pai Cícero, dizem, eu acho que faz parte da lenda, né? Que conta muita coisa. Aliás, Pai Cícero foi uma boa criatura, pelo que eu ouvi dizer, de bondade, de que pessoas que ele educou, de gente que eu vi formada à custa dele, dentistas, professoras, à custa dele, quer dizer, coisas concretas, reais, no voo sobrenatural, né? Essa parte natural, essa parte de caridade humana, né? Então, ele disse logo, foi parando-se assim, não é um doente, é um criminoso, e vem me matar. Então, quando abriram, diz, eu acho que é a lenda, quando abriram a rede, o homem estava morto. Morreu sem ninguém saber como. Quer dizer, milagre de Deus na linguagem dos adeptos de Padre Cícero. E até, eu posso dizer que pode ter sido, que o homem ia com a incumbência tão má, tão perversa, que pode ter tido naturalmente um colapso. Na verdade, tudo é possível, né? A gente mal sabe o que vê, quanto mais o que não vê, não é verdade? É o que chama o além, né? Penso que eu discorri sobre os tipos mais conhecidos de transporte. Né? Não sei se falei a alguém, quer dizer, esqueci algum, fiz injustiça a algum transporte, meio de transporte, e aí são muito úteis para a humanidade, qualquer que seja o tipo da pessoa. Eu posso dizer que o transporte encerra um conteúdo de democracia em si mesmo. Porque há para todos os tipos de pessoas, de todas as posses. Porque há pessoas que viajam também em carona. Eu queria falar sobre as pessoas Sim. que trabalham nos vários meios de transporte, Sim. Você podia falar sobre elas? Quais são as pessoas que trabalham? Quer dizer, no trem, eu nunca tive contato assim com polvista, com maquinista, né, deve ser maquinista, achando sempre uma profissão arriscada. Nunca tive oportunidade. Também, quando eu era aluna do colégio eucarístico, eu andei muito em ônibus. Que até eram afinados. A gente até em pé dentro dos ônibus. Também carros, bondes elétricos, que eu andei muito também. Bondes elétricos. Ele tinha até assim, pendurado, né, com uma espécie assim, de alça, de bolsa, que a gente segurava, e aquilo era sardinha lá. Entendeu? Mas, graças a Deus, eu nunca vi da parte do motorista, nem do cobrador, nenhuma atitude agressiva. Mas já vi passageiro agressivo, entendeu? Discutir por causa de troco, entendeu? Assim, mas não posso dizer que seja uma agressividade assim, de tirar armas, não. Uma agressividade tão comum no nosso povo que diz assim palavrão até se sentir. Né? Tem um palavrão, uma coisa, descer do carro zangado. Pare isso, aí diz a palavra. Pare! E o motorista para e o indivíduo solta. Né? Eu tenho visto pessoas dizer que não pode pagar até o fim, não pode pagar a viagem, porque o dinheiro diminui e vejo o cobrador também. Em fazer questão, um passageiro completar. Quer dizer que, graças a Deus, eu tenho uma boa impressão da humanidade. Quer dizer que esses fatos assim, comuns, cotidianos, não só aqui na minha terra, como no estrangeiro, nunca percebi assim, uma agressividade, entendeu? Mas uma vez, Eu estava assim num ônibus quando houve um roubo e dizem que bateram a carteira de um passageiro, né? Mas eu acho que o homem era um profissional, um rapaz ótimo. Abriu-se, num instante se abriu, não sei como, que milagre, abriu-se a porta, ele escapuliu e ninguém pegou. Entendeu? Eu venho assim, um orgulho, uma gritaria, pega o ladrão, mas ele já estava longe. Volta de 7 léguas, tinha desaparecido. Mas a não ser esse fato, eu nunca vi desastre, graças a Deus, nunca presenciei um desastre. Agora, uma coisa é que, falando assim, nessa urbanidade que eu vejo, e também no interior, apesar de ser pessoas que não têm instrução daqui da capital, eu digo dessa classe mais modesta, mais simples, que não usa isso, que é no cavalo, montado no cavalo. Ah, tem um burro! Eu fiz justiça ao burro. O burro também é um meio de transporte muito útil no interior. Entendeu? O burro não é tão burro quanto se pensa. Eu acho que a gente aqui é mais burra do que... Ah, pessoas assim, eu não sei. Mas, compreendeu? Não tem a compreensão da vida. Não tem a compreensão da arte de bem viver. Essa pessoa, minha filha, é mais burra do que um burro. Eu penso, na minha opinião. Agora, eu abro até uma parênteses nisso, porque aí é que entra a minha especialidade, a minha seara. Eu não digo que sou orgulhosa disso, mas que eu me sinto realizada. É como professora, como mestra, como educadora. O que eu vejo na rua, em fila, dentro do ônibus, já vi, em bonde elétrico, quando eu andava, é a pancadaria em criança. Os pai, mãe. Mas não foi só aqui em Pernambuco que eu assisti isso, não. Eu vi na Europa de fazer pena como é que se dá em criança. Da beliscão, puxava de orelha, palmada, tapa, em plena rua. Avalie o que faz em casa. Eu falei, não, eu tenho certeza, né, pela profissão que eu tenho. Eu acho que isso também devia haver uma multa, porque não tem multa. Para quem sacode, pelo menos os países que eu andei, para quem sacode papel no chão, quem suja o chão, né, não conserva. E aquilo é um bem comum, né? A limpeza da cidade. Devia haver também punição, multa para quem maltrata crianças. Isso é muito comum. Que são os transeuntes da vida, não é? E quantas pessoas que trabalham no navio? Ah, muita gente. Aeromoço se desfaz de gentileza. Você fala tanto em fome, dentro de avião não há fome. Instante, instante, é um iguaria, eu gosto muito de doce, né? É doce, até bombom, se oferece conforme o cardápio, né? No dia, mas uma alimentação substancial, bem feita. Eu adoro viagem de avião. Né? No geral, eu adoro a viagem. Adoro a vida, que é uma viagem. A própria vida, não é? Além da Aeromoça. Mais alguém? Não, os pilotos também são muito corteses. Todo o pessoal de bordo, o aviador, eu não sei bem o nome que guia o avião, eu não estou dentro disso, não é? Das categorias, né? Nem da hierarquia, mas são muito amáveis, muito prestativos. Desde que a gente entra no avião até que sai. Mesmo lá no aeroporto, despachar as malas. Mas não é que eu diga isso em referência a mim, não. Eu digo em referência ao que eu vejo com os outros. Não vejo um distúrbio, insatisfação porque a pessoa não foi servida logo. Também isso mostra o grau de educação do povo. Não é somente os que trabalham nesse serviço de transporte. Parece que o povo aqui do Recife está ficando muito bem educado. Eu noto isso, que a gente justamente percebe isso nesses lugares. E a fila talvez seja assim da inquietude, Porque no avião também tem fila para tomar o avião, mas há uma certa, pelo menos, aparente tranquilidade, né? Não há impaciência que existe na fila. Eu já não digo a fila dos doentes, a fila dos postos, dos hospitais. A gente compreende muito bem isso. Não pode ter paciência. Né, pai? Eles não podem ter a segurança, não podem ter nenhum bom senso por causa da doença. Né? Mas, fora disso, dessas filas que podem ser melhoradas, né, através do poder público, eu acho que o assunto é um assunto muito interessante. Sobre os vários tipos de aviões, desde o seu início até a época moderna. O primeiro avião que eu vi mesmo foi o Jaú. Eu era menina. Me larguei com a família, minha mãe viúva não saía de casa. Era viúva daquele sistema antigo, que a casa se transformava numa clausura. Também foram muito bem casados. Né? Então, ela guardava aquilo, aquela saudade em casa. Nunca tirou o peito, o luto, nunca tirou o outro. E só que a casa se transformara numa clausura. Mas o vizinho meu, que era até um deputado federal, doutor Arnaldo Baixo, a senhora dele, dona Celina, filha, que era mais ou menos da minha idade, fomos ver o Jaú, aliás, várias vezes, porque o Jaú custava chegar. Mas cada demora era maior expectativa e maior alegria, eu penso, do povo, principalmente das crianças e dos jovens. Vitor e o Zeppelin. Fui sair especialmente da minha casa para ver o Zeppelin. Achei o Zeppelin. O Jaú, assim, eu já tinha visto através de... sempre muito... traça de livro. Lia demais. Sempre li muito. E então, e folheava, revista, tudo, via aviões. Inclusive, a fotografia de Santos Dumont, aquelas experiências dele em Paris, tudo aquilo eu acompanhava, apesar de mim. Mas ver mesmo o avião foi o Jaú, primeiro. Um dirigível, porque o Zeppelin é um dirigível, um Toulouse. Esse me seduziu mais à vista do que o Jaú, porque ele era prateado, ele era enorme, parecia um charuto, uma coisa extraordinária. Eu até me lembro do nome dele todo, era Graf Zeppelin, Graf. Esse Graf, eu não sei se estou pronunciando direito, que é alemão, mas achei aquilo um colosso. Eu afinal soube que ele foi destruído por esse, que nos Estados Unidos, ele incendiou-se. E eu tive pena como se tivesse pena de uma pessoa. O desaparecimento por explosão, o desaparecimento explode no ar. Com o Titanic, um navio também enorme, um dos primeiros navios de passageiros, Titanic, na travessia da Europa para os Estados Unidos, ele afundou, o navio afundou com centenas de passageiros. Quer dizer, onde está o perigo, está o homem. Onde está a máquina, está o perigo. Onde está a máquina engolindo o homem. Não é verdade? Das guerras, tudo isso é a máquina que está. O homem cria, o homem inventa a máquina. Aliás, parece que foi Júlio Verne que disse isso. Essas coisas que eu digo, já tudo eu já li, né? Já ouvi comentar, eu não estou descobrindo o sol, compreendeu? E Júlio Verne disse que o homem criava a máquina, mas chegaria o tempo que a máquina tragaria o homem. E isso nós estamos vendo nos tempos de hoje. É uma coisa que está nas nossas vistas. Agora, eu acho uma coisa, eu não posso deixar de defender as mulheres, porque eu sou mulher. Quer dizer, admiro os homens. E o mundo não teria encanto e não teria beleza se não houvesse o par humano, o casal, o homem e a mulher. Tanto assim que Deus, na sua imensa sabedoria, não criou um sexo só, não criou o homem, não. Ele criou imediatamente a mulher. Agora, ele criou a mulher, já não foi do barro. O homem veio do barro, mas a mulher já foi mais purificada, veio da costela. Já que falou em mulher, sim. Eu poderia dizer sobre a mulher no carro. A mulher no carro? Sim. Ah, eu vou dizer, uma ótima impressão. Falam muito da mulher motorista, mas eu não tenho muito isso para falar. Até há pouco tempo, eu tive durante 5 anos uma motorista mulher. Aliás, uma viúva traumatizada, porque o marido já foi assassinado por assaltante de carro. Ele já trazia um trauma, né? No entanto, ela tinha um sangue frio extraordinário e guiava, porque precisa muito sangue frio, guiar no tráfego de hoje, não é verdade? E hoje, em todos os tempos, sempre ouvi, né? Sempre guiar exigiu perícia, não é verdade? E eu, por exemplo, não tenho coragem de guiar um carro, nunca tive. Embora meu filho, Vamiré, eu me tenha aconselhado muitas vezes a eu guiar carro. E até, talvez até melhorasse a minha locomoção. Mas eu tenho medo. Eu não tenho confiança em mim mesmo. E o motorista precisa ter autoconfiança. Na verdade. Mas eu acho o seguinte. Quando eu leio esses acidentes no jornal, os provocados por mulheres são muito poucos. Vou dizer que a grande maioria também são de homens. São homens motoristas. A grande maioria. Mas já há uma parcela bem ponderável de mulheres guiando carro. Eu, quando saio, eu encontro pelo menos umas 5, 6 guiando carro. E sempre as vejo guiando muito bem carro. E confio o meu carro a uma mulher, tanto quanto a um homem, contanto que eles sejam bons profissionais. Eu acho que, em matéria de trabalho, de profissão, as mulheres são tão capazes quanto o homem. Quanto o homem mais capaz. Agora, eu não vou dizer que elas são mais capazes do que o homem. Tanto quanto o homem. Eu acho que...